Namastê, amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja esotérica virtual. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em todos vós. Caros amigos, ouvintes da Rádio Esotérica FM, está se iniciando mais um programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na frequência digital da Esotérica FM. E como sempre, vamos iniciar esse programa pronunciando o mantra da vida una, trazendo para esse trabalho as vibrações da grande fraternidade branca, dos grandes mestres de compaixão e sabedoria, para que possamos ser canais de tudo o que eles provêm para a humanidade, para todos vocês. Então, convido a você, amigo e amiga, que está nos acompanhando por todo o Brasil e também no exterior, vamos nos concentrar, cerrando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo, respirando profundamente, procurando uma conexão com o nosso eu interno. Procuremos internalizar, compreender e realizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Pensei, meus amigos e amigas, simpatizantes da loja esotérica virtual e seus associados, nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, estamos dando prosseguimento nesta segunda-feira, dia 28 de setembro, aqui no programa Lux Esotérica, um programa que traz a luz que brilha nas trevas da internet para todos aqueles que estão aí buscando o conhecimento, que estão buscando sabedoria, estão procurando mais informações sobre o nosso ser interno, sobre a sua espiritualidade. Esse programa foi totalmente desenvolvido para atender a sua demanda, amigo e amiga ouvinte. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 9 horas, trazendo estudos comentados de obras esotéricas, de ocultismo, de esoterismo, de teosofia e de todas as grandes tendências da espiritualidade. Mas dentro dessa sequência, nós estamos estudando o livro chamado O Lado Oculto das Coisas, que foi escrito no século passado por Charles Webster Leadbeater, grande ocultista, grande teósofo, clarividente, por muitos chamado de o maior ocultista do século XX, ele que deixou para a humanidade mais de 40 livros escritos. E este O Lado Oculto das Coisas traz vários tópicos interessantíssimos para nós lermos, para nós refletirmos. E aqui no programa Lux Esotérica nós acrescentamos também os nossos comentários. E para nossa felicidade, nós chegamos aqui num tópico do livro O Lado Oculto das Coisas, o capítulo 9, que fala exatamente da influência que nós sofremos pelo som, pela cor e pela forma, né? Principalmente o som. Aqui nós que trabalhamos com a Rádio Esotérica FM, muito especificamente, foi projetada sabendo exatamente do poder oculto que o som possui, a capacidade que o som tem de não só acalmar o ser humano, mas também de abrir a ele novos horizontes, novas perspectivas, trazendo não só harmonização, mas também a possibilidade da mente entrar em novas dimensões e não só estar centrada em si mesmo, mas também receber muitas influências superiores. A música que é realmente uma revelação, né? Os grandes entendidos na música nos dizem que este campo do conhecimento humano e das artes é uma revelação maior do que a filosofia, porque a filosofia consta de muitas teorias que estão aí escritas, estão nos livros, estão nos compêndios, estão sendo estudadas nas cátedras, nas faculdades, nas universidades, mas a música, ela é transcendental por si mesma, e o poder do som que está contido na música é algo que só pode acontecer no tempo e no espaço, né? Apesar da música também poder ser escrita e representada através da pauta e dos diversos símbolos para a escrita da música, o fenômeno musical só existe quando ele acontece na sua execução, e mesmo que a música seja gravada, ela representa a passagem dessa vibração através do tempo e do espaço, trazendo a demonstração da harmonia, do ritmo, de todos os elementos musicais que realmente transmitem uma mensagem profunda. É uma linguagem que toca profundamente os nossos sentimentos. E sobre o som e a música, né? Lady Bitter começa nos falando o seguinte: muita gente sabe que sempre o som gera a cor, que toda nota tocada ou cantada possui sobretons que produzem o efeito da luz quando observada por quem tenha um toque de clarividência. Nem todos, porém, sabem que os sons também constroem formas, tal como o fazem os pensamentos. Já muito foi demonstrado que o som dá nascimento à forma no mundo físico, em se fazendo ressoar determinada nota em um tubo provido, tendo na parte inferior uma película bem esticada sobre a qual se espalha uma camada fina de areia ou pó. Cada som movimenta a areia para formar uma figura definida, e a mesma nota produz sempre a mesma figura. Não é, porém, de formas criadas por esse processo que vou agora tratar, mas daquelas construídas na matéria etérica, na matéria astral e mental, as quais persistem e continuam ativas muito depois que o próprio som se extinguiu, pelo menos ao ouvido físico. Então, o comentário inicial de Lady Bitter a respeito do som é exatamente que toda a vibração e toda a música, todo o som, gera, se repercutida num meio físico, uma determinada onda e uma determinada forma, né? Isso pode ser experimentado, como ele sugeriu ali. Se, por exemplo, nós percutirmos, né, um arco de um violino sobre uma película ou sobre uma chapa que tenha metal, que tenha ali areia ou alguma coisa de baixa densidade, o que vai acontecer é que essas ondas sonoras irão vibrar e irão gerar formas geométricas, né? Então isso já demonstra o poder oculto justamente da geração de formas, no caso físicas, que o som possui. Agora, o que Lady Bitter vai nos falar é exatamente a repercussão do som nos planos astrais, no plano astral, no plano mental e até nos planos espirituais, né? E ele menciona que as pessoas que têm, mesmo que uma tênue clarividência e não nem tanto a clarividência, mas até a percepção da profundidade que o som possui, já sabem de há muito essa existência da cor do som, ou seja, há determinados sons graves que geram a percepção dentro da mente humana de uma cor escura, e há sons agudos, há sons médios que geram tons, né, a percepção de tons, né, coloridos mais claros, mais suaves. Daí que muitos compositores realmente jogam dentro das suas composições com essa paleta, né, de sons, e obviamente o que decorre disso são as cores, né, até nós chegarmos naquilo que, principalmente no século passado, se começou a chamar de sinestesia, ou seja, a direta percepção de que a cada nota musical corresponde uma determinada cor, corresponde um determinado sentimento, corresponde também a um determinado centro energético, né, ou chakra do corpo humano. Então, o conceito de sinestesia foi bastante importante, principalmente na arte abstrata, né, que decorre praticamente de forma direta dos conhecimentos esotéricos, né? Os artistas abstracionistas tentavam justamente representar o sentimento que eles tinham quando eles ouviam um som, né? Isso se deu muito com pintores como Kandinsky, como Mondrian, né, que falavam muito sobre a sinestesia, e também com compositores, né, que realmente tentaram fazer obras com esse fundo sinestésico, né, ou seja, tentando escrever obras artísticas, tentando escrever composições musicais onde haveria uma direta correspondência entre a música, entre os seus sons e as cores e os sentimentos que as pessoas sentem, né? E obviamente que Lied Bitter, já com a sua clarividência bastante avançada, ele fez uma série de estudos sobre que tipos de formas e de cores que são perceptíveis, principalmente no astral, quando determinadas obras são executadas, né? Então ele menciona aqui sobre a música religiosa, né? Vejamos, por exemplo, o lado oculto da execução de uma peça musical, como um solo ao órgão numa igreja. Essa música tem o seu efeito sobre aqueles fiéis que possuem ouvido educado, capaz de a entender e apreciar. Mas muita gente que não entende e é desprovida de conhecimento técnico da matéria, né, ou seja, que não conhece música, né, também sente conscientemente a influência. O estudante clarividente, de modo algum, se surpreende com isso. Ele vê que toda peça musical, quando executada no órgão, constrói gradualmente um soberbo edifício de matéria etérica, astral e mental, que se estende por cima do órgão e além do teto da igreja, como uma espécie de cordilheira em forma de castelo, constituída por gloriosas cores chamejantes que resplandecem maravilhosamente, qual a aurora boreal nas regiões árticas. Sua natureza varia muito no caso de compositores diferentes. Por exemplo, uma abertura de Wagner origina sempre um conjunto magnífico em que se destacam salpicos de reluzentes cores, como se construísse utilizando, como pedras, montanhas de chamas, né? Já numa fuga de Bach, se vê a edificação de uma grande forma de contornos regulares, audazes mais precisos, ásperos mas simétricos, com regatos paralelos de prata ou dourados que a atravessam, mostrando as sucessivas apresentações do seu motivo. Já uma música de Mendelssohn dá lugar a uma construção sutil e encantadora, uma espécie de castelo com filigranas trabalhadas em prata e com sobretons de cor de gelo, né? Realmente, essas formas, né, que são formas astrais e mentais, que são erguidas, né, justamente pela execução sonora, elas são a base desse estudo clarividente, que foi feito não só por Leadbeater, mas também por Geoffrey Hodgson, no seu livro Music Forms, né, Formas da Música. Ele também fez Geoffrey Hodgson também fez uma série de estudos que comprovam que quando há execução da música, se tem essa formação de belas estruturas, né, verdadeiras, como se fossem nuvens de cores, né, sobre os instrumentos, e dependendo o volume do som e a intensidade de toda a execução, né, o volume tem muito a ver com isso. Então aí vão se formando essas nuvens coloridas, principalmente no astral, que é um meio ambiente muito plástico, né, e muito colorido, né? Exatamente por isso que o plano astral tem esse nome, justamente porque a matéria do plano astral é muito reluzente, como se fosse o brilho das estrelas, né? E o som tem exatamente essa característica de moldar e de criar essas formas, que vão variando muito, né? Cada compositor, cada tipo de obra, obviamente que nós estamos falando aí dos clássicos, né, da música erudita, que geram formas bastante agradáveis, e mesmo para a pessoa que jamais estudou qualquer coisa sobre música, ela fica, primeiro, profundamente tocada pelas harmonias sonoras, mas também há um efeito subjetivo, que é exatamente a existência dessas cores e a existência dessas formas, pensamento, dessas formas de sentimento que se erguem, né, ao redor daquele local onde está sendo executada a música, né? E Leadbeater continua aqui: tais formas criadas pelos executantes da música importa não confundir com as majestosas formas pensamento que o compositor constrói como a expressão de sua própria música nos mundos superiores. Aí há uma coisa interessantíssima a ser comentada. Quer dizer, um compositor, principalmente os compositores eruditos, eles têm como base da sua inspiração ideias abstratas, né? E eles tentam, obviamente, traduzir dentro do desempenho, né, da dinâmica sonora que os instrumentos possuem, né? Mas realmente é uma coisa completamente distinta esse universo de pensamentos, de inspirações que o compositor tem, da onde ele retira e onde ele molda, né, essas ideias primordiais, e aquilo que vai ser executado, porque quando há execução, aí são geradas exatamente essas formas coloridas que nós estamos comentando. Ou seja, as ideias do compositor são uma outra categoria, né, de formas, que aliás os executantes, aquelas pessoas que fazem a performance, né, a execução da obra musical, também podem se afinizar, também podem entrar em rapport, né, em contato íntimo com aquelas ideias, e provavelmente aqueles intérpretes, né, que melhor compreendam as ideias que dão origem àquela música, com certeza conseguirão também uma execução mais perfeita e que reproduza melhor essas formas e essa inspiração dos artistas, né? E o Leadbeater também comenta aqui: Esta é uma projeção digna da grande mente da qual emana e muitas vezes permanece durante muitos anos e até durante séculos. Se o compositor for tão bem compreendido, né, e apreciado, que a sua concepção original venha a ser revitalizada pelos pensamentos de seus admiradores. Da mesma maneira, embora com larga diferença de tipo, magníficas construções são levantadas nos mundos superiores pela ideia de um grande poeta, né, com suas composições literárias, né, ou pela de um talentoso escritor sobre o assunto que ele resolve apresentar a seus leitores. Como no caso da Tetralogia Imortal, né, dos Anéis, né, feita por Wagner, o Anel dos Nibelungos, como na notável representação do Purgatório e do Paraíso de Dante, e no da concepção de Ruskin sobre o que é a arte, sobre o que ele desejava que fosse. Ou seja, essas concepções intelectuais dos artistas, elas existem por si mesmas no plano mental, e cada vez que um músico vai executar essas obras, cada vez que nós lemos um livro de um escritor, ou os poemas, as anotações de um poeta, nós, na verdade, estamos tentando entrar em contato com essas formas, com essa inspiração que esses artistas tiveram. E sempre que nós o fazemos, nós também estamos alimentando essas formas com mais energia, daí que elas tendem a permanecer durante muitas décadas, até várias delas durante séculos, né? Porque artistas que são extremamente conhecidos, músicos que têm suas composições executadas, né, diversas vezes, milhares, milhões de vezes, obviamente que há muita energia que vem dessas pessoas que estão lendo, estão executando as músicas, estão uma vez mais pensando sobre o que os escritores colocaram no papel. Eles também estão se conectando com essas formas e também estão alimentando essas formas com a sua própria energia, de forma que elas vão sendo imortalizadas, né? E com relação àquelas formas iniciais que nós estávamos falando, que são geradas quando da execução da música, né? Liedbitter comenta: as formas geradas pela execução musical perduram por considerável espaço de tempo, variando de 1 a 3 ou 4 horas, quando emitem radiações que sem dúvida influenciam todos aqueles que se encontram num raio de 0,5 milha ou mais. Isso é muito interessante, porque quando há a execução de boa música, não só as pessoas que estão ali na sala de concerto são afetadas, mas essas formas invisíveis se propagam por meia milha, da cerca de 700 a 800 metros. Ou seja, pessoas que não estão nem ouvindo a música também estão sendo afetadas pela onda astral, pela onda mental. Daí que realmente a arte, ela tem uma importância não só cultural, não só artística em si, mas também passa a ter uma importância espiritual, né? Porque realmente ela se propaga no meio invisível e acaba influenciando, né? E aí nós estamos falando, obviamente, de uma música que influencie positivamente, né? E com relação a essas pessoas que recebem de uma forma inconsciente essas ondas, Liedbitter menciona: não que necessariamente a percebam, nem que a influência seja sempre a mesma em todos os casos. Quem é sensível mais facilmente recebe a influência. O homem triste e preocupado é, porém, menos influenciado. E embora inconscientemente cada pessoa deve ser de algum modo predisposta, ela também, né, recebe essa influência. As vibrações, como é natural, se estendem a distância muito maior que a mencionada, mas daí em diante passam a ser mais fracas. Em uma grande cidade, são logo abafadas pelo tumulto das correntes em rodopio que percorrem o mundo astral. Nas regiões tranquilas, né, entre os campos e as árvores, a construção se mantém por muito mais tempo, relativamente, e sua influência cobre uma área bem maior. Algumas vezes, nesses casos, os que podem ver divisam multidões de belos espíritos da natureza que estão admirando as imponentes formas construídas pela música e banhando-se com grande prazer nas ondas de influência que delas emanam. É certamente uma ideia bem inspirada a de que todo organista que sabe fazer o seu trabalho e põe toda a sua alma na execução está fazendo muito mais benefício do que imagina e ajudando a muitos que talvez nunca tivessem visto e jamais venha a conhecer nesta vida. Porque obviamente ele estará influenciando pessoas que estão lá no plano astral, pessoas que estão no plano mental, está influenciando pessoas que nem estão ouvindo a música, porque essas ondas positivas e harmônicas se propagam para o plano astral e vão em frente, né? Outro ponto interessante a esse respeito é a diferença entre o edifício construído pela mesma música quando tocada em instrumentos diferentes, como por exemplo a diferença entre a aparência da forma originada por uma peça quando executada em um órgão de igreja e da mesma peça executada por uma orquestra ou por um quarteto de violinos ou tocada ao piano. Em tais casos, a forma é idêntica se a música for igualmente bem interpretada, mas toda a textura é diferente. E como é natural, no caso do quarteto de violinos, o tamanho da forma é bem menor, porque é muitíssimo menor o volume do som. Exatamente o que nós comentamos, quer dizer, o tamanho dessas formas pensamento, dessas formas astrais que se formam sobre os instrumentos quando a música está sendo executada, varia de acordo com o volume sonoro. Então, daí que uma orquestra, né, ou um órgão de tubos, que coisa que era muito comum antigamente nas grandes catedrais, nas grandes igrejas, tem uma repercussão no plano astral muito maior devido ao volume sonoro que ele gera, né? A forma que surge do piano é quase sempre algo maior que a dos violinos, mas não é tão precisa no pormenor, e suas proporções se apresentam menos perfeitas. Diferença acentuada é igualmente visível entre o efeito de um solo de violino e o mesmo solo tocado à flauta, né? E circundando as formas ou entremeando-as, embora delas claramente se distingam, estão as formas pensamento e as formas sentimento criadas por seres humanos sob a influência da música. O seu tamanho e a nitidez dependem da capacidade de apreciação dos ouvintes e do grau de intensidade com que a música os impressiona. Às vezes, a forma construída pela sublime concepção de um mestre de harmonia, né, um grande compositor, permanece e isolada e despercebida em sua beleza, porque os pensamentos da congregação se acham inteiramente absorvidos por preocupações comerciais, pessoais ou com relação ao dinheiro. Enquanto que, por outro lado, a cadeia de formas simples construídas pela força de um hino bastante conhecido pode, em certos casos, estar quase oculta por grandes nuvens azuis de sentimento devocional despertado nos corações dos cantores, né? Outro fator que determina a aparência do edifício erigido por uma peça musical é a qualidade da execução. A forma pensamento que permanece em uma igreja após a execução do coro, por exemplo, de Aleluia, mostra clara e infalivelmente, por exemplo, se o solo baixo foi desafinado ou se alguma das partes foi sensivelmente mais fraca do que as outras. Porquanto, em ambos os casos, se nota uma falha evidente na simetria e nitidez da forma. Naturalmente que há tipos de música cujas formas são menos agradáveis, posto que ofereçam interesse como objeto de estudo. As formas curiosas, não inteiriças, que se desprendem em uma academia para jovens senhoras, na hora em que as alunas estudam, são pelo menos notáveis e instrutivas, se não belas. E os sons sucessivos emitidos à semelhança de curvas e laços, quando uma criança está exercitando escalas e arpejos, são de todo desprovidos de beleza, se não há interrupções ou omissão de elos. Então nós estamos tratando aqui, meus amigos e amigas ouvintes do programa Lux Esotérica, dos fenômenos causados nos planos invisíveis pela música, pela execução dos instrumentos musicais, pelo canto, né, da voz humana. E aí, para aqueles de vocês para os quais esse assunto seja uma novidade, né, estejam certos que existe muito mais, né, influência quando uma música é tocada do que aquela que nós conseguimos perceber só com os nossos olhos. E a música realmente ela tem uma influência muito mais ampla do que nós imaginemos e chega a ser realmente transcendental. E a seguir nós vamos fazer mais comentários sobre esse tema, porque aqui na Rádio Esotérica realmente nós prezamos muito esse lado oculto da música, mas nesse instante vamos fazer uma pausa para nós aqui refrescarmos aqui a nossa garganta, e vocês vão ficar agora na sequência com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, sabendo todos vocês, amigos e amigas, que vocês podem nos ajudar, podem nos patrocinar, se transformando em associados da Loja Esotérica Virtual e ajudando a patrocinar todo o nosso trabalho de divulgação e também o nosso trabalho artístico aqui, sempre muito interativo na Rádio Esotérica FM. Então, amigos ouvintes do programa Lux Esotérica, vamos fazer uma pausa e voltamos a seguir ao vivo aqui no nosso programa Lux Esotérica. Até já. E voltamos, amigos e amigas ouvintes, aqui do programa Lux Esotérica ao vivo. São exatamente 21 horas e 36 minutos desta segunda-feira, 28 de setembro. Estamos aqui falando no programa Lux Esotérica sobre o lado oculto da música, do som e da sua influência sobre nós, seres humanos. Realmente a música, como nós já falamos no primeiro bloco, tem toda esta influência, meus amigos, daí que nós precisamos realmente saber, conhecer que tipo de música nós consumimos, né? Porque além de tudo que já foi comentado aí do lado oculto por Leadbeater, né? E haveria muitos outros comentários dele, né, com relação às observações clarividentes da música. O que nós gostaríamos de acrescentar para vocês é o seguinte, né? A música é, na verdade, uma representação, né, e um verdadeiro alimento das nossas emoções, né? Nós sabemos que o ser humano tem um corpo emocional, que é chamado de corpo astral, que se conecta ao nosso corpo físico e praticamente o domina, né? O que realmente faz o nosso corpo se movimentar, que faz nós termos a nossa movimentação no dia a dia, não são realmente as influências materiais, as influências físicas, mas sim são aquelas emoções, aquelas pulsões que nós temos no nosso campo emocional, porque é emoção, né? Vem de emotivare, ou seja, o que motiva, aquilo que dá movimento, né? Daí que a ânima ou a alma, ela é mais importante do que o corpo, porque o que dá o movimento ao corpo é exatamente aquela qualidade que está na nossa alma. E a música, ela fala diretamente à nossa alma. Daí é que o lema aqui da Rádio Esotérica FM é exatamente música e sabedoria para a sua alma. Ou seja, se nós soubermos estudarmos, conhecermos, né, que tipo de música nós ouvimos e quais são as influências que eles geram no nosso campo emocional, nós realmente iremos dar um passo muito grande na nossa evolução. Porque realmente nós vemos que isso nós temos aí na loja esotérica virtual, palestras sobre musicologia. Esses especialistas nos dizem que a música, ela era, na antiquíssima, né, história da humanidade, reservada apenas àqueles ambientes altamente espiritualizados e altamente iniciáticos. Tanto era o conhecimento que se tinha sobre a influência que a música tinha sobre as emoções e, portanto, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente e sobre a vida das pessoas. Mas a música, ela vem sendo o quê? Popularizada e vem sendo também banalizada, meus amigos. Então nós temos que realmente conhecer que tipo de música nós ouvimos, porque a qualidade das nossas emoções, dos nossos sentimentos, podem ser extremamente melhoradas, podem ser refinadas, se nós realmente fizermos escolhas, né, adequadas para isso. Porque da mesma forma que nós selecionamos os nossos alimentos, e conhecendo os alimentos podemos integrar no nosso corpo físico aqueles elementos físicos que são mais saudáveis e que mantêm o nosso corpo com mais dinamismo, com mais saúde, com mais elegância e com mais, né, estamina, com mais energia para ter uma vida saudável, nós também temos que desenvolver a mesma consciência com relação às nossas emoções. Porque são as nossas emoções que, na verdade, pressionam fortemente o nosso corpo, né? Para vocês terem uma ideia, os momentos que a pessoa mais tem sudorese, quando a pessoa realmente mais transpira, são nos momentos de intensa emoção. Quantos de vocês já não foram, por exemplo, a um cinema ou assistindo um filme, quando ele termina, né, vocês veem que vocês estão embaixo do braço suados, ou seja, porque houve uma transpiração, porque o nosso corpo emocional, pressionando os nossos chakras e as glândulas que estão abaixo desses chakras, emitem uma série de hormônios que fazem com que o nosso corpo reaja e nós transpiremos. Mesmo nós estamos sentados, né, calmamente, sem fazer nenhuma atividade física, e obviamente que a atividade física gera a sudorese, faz com que a gente transpire, mas a emoção faz com que a gente transpire ainda mais. Isso é uma demonstração dessa conexão. Então, sabendo que há esse mundo oculto da música, que ela nos influencia, meus amigos, nós jamais podemos nos deixar envolver por aquelas músicas que são desenvolvidas para realmente rebaixar a consciência humana, né? Usando, né, apenas alguns elementos que a música possui, né? Porque a música, ela possui ritmo, ela possui a sua harmonia, possui as suas melodias, possui todo o arranjamento, né? Possui a altura na qual essa música é executada, a sua afinação, e cada um desses elementos geram uma repercussão no nosso corpo. Por exemplo, nós vemos que modernamente né, se tem insistido muito apenas no elemento ritmo, né? O ritmo, então, nós vemos aqui no Brasil, principalmente, nós vemos, né, as tradições musicais que nós herdamos da África e de outras influências dos índios, né, essas influências indígenas, tem fortemente a sua característica marcada no ritmo, né, que faz com que o nosso corpo entre em ressonância direta com esse aspecto da música. Mas o ritmo, ele tem uma influência direta sobre os nossos chakras inferiores. Ou seja, se nós escutarmos uma música que só tenha ritmo, vocês tenham certeza absoluta que não só vocês não vão conseguir ficar parados, né? Quando a gente ouve uma música assim, a gente começa automaticamente a bater o pé e começa a entrar em ressonância e começa a agir de acordo com o ritmo da música, quando, da mesma forma, vocês tenham certeza que os seus chakras inferiores, principalmente o chakra básico, o chakra sexual e o chakra do plexo solar, o chakra do básico, eles vão ficar pressionados por essa música, né? Daí que são músicas muito sensuais, obviamente que é a música que é tocada no carnaval, que é tocada, né? Modernamente nós temos aí as expressões dessas músicas, né? O funk, toda a música eletrônica que só tem, né, basicamente ritmo, né, uma repetição do ritmo de 90, 100, 120 batidas por minuto, né, que gera um ritmo frenético que aumenta o nosso metabolismo, né? Mas nós jamais podemos deixar de perceber que nós realmente temos outros aspectos, né? Nós temos que dedicar para a nossa própria cultura, para a nossa própria saúde emocional, nós temos que consumir músicas que não tenham apenas esse elemento do ritmo. É preciso acrescentar o elemento da melodia, o elemento da harmonia, para que na música erudita, né, que muitas pessoas realmente não conhecem direito, algumas até abominam mesmo sem conhecer, na verdade o ritmo, ele é minimizado, né? Se usa pouco o ritmo, mas ele fica de uma maneira assim subentendida dentro do andamento, né, da música. Então ele não é tão pronunciado, a não ser naquelas músicas onde se deseja falar do plano inferior, né, ou do plano físico. Aí se colocam os elementos de percussão, os instrumentos de percussão, que representam exatamente essas frequências mais baixas. Então aí vão entrar outros elementos, vão se usar nas orquestras, né? Se usa todo o naipe de cordas para representar as harmonias emocionais, né? Tanto violinos, violas, violoncelos, né? Todos eles, se vocês prestarem atenção nas músicas dos grandes mestres da música erudita, da música clássica, vocês verem como se usa os violinos, as violas, os cellos, né, para representar temas de intensidade astral, de intensidade emocional. As grandes melodias, né, românticas, as melodias mais intensas, mais passionais, são representadas nas orquestras através do naipe das cordas, né? Já, por exemplo, os grandes temas intelectuais, que é uma dimensão superior do nosso ser, né, que obviamente deve estar também integrado com os outros, eles são representados pelo naipe dos sopros, né? Ou seja, todos os instrumentos que têm a percussão pelo ar, né? As flautas, oboés, clarinetes, né? Trompetes, tubas, né? Fagotes, todos eles representam muito claramente o discurso mais intelectual, a descrição de ideias, de temas, né, cuja melodia, cuja harmonia ressaltam uma dimensão além do que aquela representada pela percussão, pelo ritmo, que é o físico, que é superior àquelas representadas pelas cordas, que são mais passionais, mais emocionais, e mesmo sendo emocional, aquelas melodias tocadas, né, harmonizadas com os sopros, transmitem ideias mais intelectivas, né, temas superiores. Daí que realmente deve ser um grande prazer para aqueles de nós que gostem de apreciar a música, né, realmente tendo consciência disso, ir a uma sala de concerto ou ao adquirir um disco de música clássica ou ouvir aqui na nossa rádio ou em outras rádios esses temas, tentar compreender conforme há o andamento, a execução, o que esse autor tentou transmitir emocionalmente com esses elementos. Agora, há um elemento que é superior a todos esses, né, que é realmente a culminação de todos os elementos musicais e que deve ser considerado como o instrumento primordial, o instrumento natural, que é o da voz humana, né? O que numa orquestra é representado pelo coro, né? Porque obviamente que a voz humana, sendo um elemento da natureza, sendo o ser humano um ser cósmico, cuja manifestação na matéria é uma correspondência dessa sua universalidade, a nossa voz, o nosso canto, ele é realmente o suprassumo realmente da representação artística, e não por acaso aquelas músicas que realmente são mais tocantes, né? Aqueles cânticos, aquelas marchas, aqueles grandes hinos que realmente movimentam as multidões, os exércitos, que emocionam diretamente pela voz, né? São realmente a expressão da profundidade, da representatividade que a voz humana tem. Não existe nenhum instrumento que alcance a dimensão espiritual que a voz humana tem. Daí que Lied Bitter, né, nos fala aqui, né, sobre a música vocal, né? Ele comenta o seguinte, aí falando das influências astrais e mentais que são criadas pela voz humana, né? Um coral dá origem a uma forma na qual numerosas contas são ensartadas ou encartadas a igual distância em um fio de prata melódico, dependendo o tamanho das contas, sem dúvida, da potência do coro, assim como a luminosidade e a beleza do fio de ligação dependem da voz e da expressão do cantor que faz o solo. E a forma em que o fio é trançado depende do caráter da melodia. São também de grande interesse as variações em textura metálica produzidas pelas diferentes qualidades da voz, né? Ou seja, dos timbres vocais, né? O contraste entre o soprano e o tenor, o contralto e o baixo, e ainda a diferença entre uma voz de homem e a feminina, né? Muito belo é também o entrelaçamento desses quatro fios, né, totalmente dissemelhantes em cor e em textura, no canto de uma toada ou um cânone, ou de um andamento ordenado, mas constantemente variado, lado a lado no canto de um hino, né? Já um hino processional constrói uma série de formas retangulares dispostas com precisão matemática, seguindo-se uma a outra em ordem definida, como os elos de uma forte cadeia, né? É muito notável também a diferença na música eclesiástica entre os fragmentos irregulares, mas deslumbrantes, do canto anglicano e a uniformidade esplêndida e brilhante da tonalidade gregoriana, né? Ou seja, são os cantos, né, sacros, né, tanto o canto gregoriano e outras modalidades de música sacra, né, realmente geram formas também muito bonitas, muito distintas, né, no plano astral. É, não dessemelhante do último é o efeito produzido pelo canto monotônico dos versos sânscritos pelos pandites da Índia, né? Aí o Lidibita faz uma reflexão, né? Pode-se perguntar a esta altura até que ponto o sentimento do músico contribui para a forma construída pela sua atividade. Então o Lidibita responde: seus sentimentos não influem, estritamente falando, na estrutura musical. Se a delicadeza e o brilhantismo de sua execução não se alteram, não faz diferença para a forma musical que ele se sinta feliz ou desgraçado, se a sua inspiração é melancólica ou alegre. Suas emoções criam naturalmente formas vibrantes na matéria astral, assim como as produzem as emoções da audiência. Mas estas últimas simplesmente pairam ao redor da majestosa figura construída pela música e de modo algum interferem com ela. Sua compreensão da música e a perícia de sua interpretação manifestam-se no edifício que ele constrói. Uma execução pobre e apenas mecânica erige uma estrutura que, embora seja acurada na forma, é deficiente em cor e luminosidade. Uma forma que, se comparada com o trabalho de um verdadeiro musicista, dá a curiosa impressão de ser construída com material ordinário. Para obter realmente grandes resultados, o executor deve esquecer-se inteiramente de si mesmo, deve entregar-se totalmente à música como só um gênio ousaria fazê-lo. Então, meus amigos, é um universo realmente à parte, né, onde todas as influências dependem exatamente do inegoísmo da pessoa, do músico, quando ele vai executar esta música, né? Quer dizer, a capacidade de auto-entrega que ele tem e também, obviamente, né, da sua especialização musical, da sua, né, capacidade, habilidade, né, a maestria na execução do instrumento é que geram essa precisão que dá contornos, né, mais belos a essa forma invisível, né? Mas como Lidibitter diz, não é a emoção do músico que vai criar diretamente essas formas, mas sim a sua habilidade na execução da linguagem musical, né? Porque ela realmente tem ela é uma forma da natureza que tem as suas próprias qualidades, né? Daí que todos nós que já tivemos a oportunidade de ouvir, né, as mais diversas interpretações, sabemos que uma bela música que pode ser extremamente encantadora, se ela é mal interpretada, se ela está mal ensaiada, se os cantores de um coral não estão perfeitamente coordenados, se as vozes não estão perfeitamente distribuídas, não estão perfeitamente afinadas, se os cantores realmente não atingem, né, aquela maestria na execução, né, o virtuosismo, como, né, é chamado dentro desse campo musical, realmente fica a desejar, e isso se reflete também nessa forma astral, nessa forma mental que é criada, né, em cima daquele local onde se executa a música, né? E muitos compositores tiveram informações sobre esse lado oculto da música e através dos tempos escreveram música tendo conhecimento desse mundo oculto. Muitos deles eram intuitivos, né? como Bach, como Mozart, né? Agora outros tinham conhecimento de ocultismo, de esoterismo, né? Foram o caso, por exemplo, de Wagner, né? Principalmente Wagner, a quem realmente esse tipo de expressão musical atingiu os seus mais altos níveis, né? Porque Wagner fazia suas óperas, né? E a ópera realmente é a culminância de todo essa evolução artística da música, porque na ópera você tem não só o canto, o virtuosismo da interpretação, mas também tem a encenação, você tem toda a mise-en-scène ali daquela montagem, né, com todos os artistas trajados, todo o cenário, ajudando a criar na mente das pessoas essa impressão subjetiva, e também a criação das formas astrais que estão no mundo invisível. Então Wagner, especificamente, fazia suas óperas com temas místicos, temas da mitologia nórdica, né, que nós vemos lá nos Anéis dos Nibelungos, Tristão e Isolda, né, tantas peças musicais, tantas óperas baseadas exatamente em temas místicos, né? Ou assim, outros compositores, né, que nós podemos mencionar, um que realmente teve um conhecimento técnico de esoterismo sobre esse lado oculto da música foi Scriabin, né, que é mais conhecido por suas peças, né, ao piano ou ao violino, né. Scriabin, ele tinha tanto conhecimento sobre a sinestesia, né, que é essa conjunção dos sentidos em relação às cores, os sentimentos e as notas musicais, que ele escreveu uma peça chamada Prometheus, né, que deveria, né, segundo o seu projeto original, que era do começo do século XX, essa obra Prometheus, o poema de fogo, né, como ela é subtitulada, ela teria que ser executada ao órgão, e simultaneamente a cada nota musical do órgão deveriam ser acesas ou apagadas determinadas luzes coloridas, né, o que obviamente não existia tecnologia que pudesse ser feito isso naquela época, no começo do século passado. Hoje em dia se teria condições de fazer isso, porque seria já, né, ele estava realmente um século adiante de qualquer coisa que a gente tenha hoje, porque ele já imaginava a execução musical com a emissão de sons e cores simultaneamente, né? Então realmente é um universo, meus amigos, amigas ouvintes aqui da Esotérica FM, simpatizantes, amigos da loja Esotérica Virtual. O mundo da música é um mundo que tem uma dimensão espiritual. E só nos resta falar, né, sobre aquilo que realmente é a anti-música, né? Que é, infelizmente, a nossa vida hoje está cheia de cacofonia, cheia de ruídos, né? E lamentavelmente também a música se banalizou tanto que ela chegou no outro lado da moeda, né? Os opostos realmente tendem a se provocar, né? Porque aquilo que era para ser harmonia, que era para ser elevação espiritual, emocional, intelectual, se transformou em distorção, se transformou em ruído, se transformou nas coisas mais vulgares e mais inferiores da emoção humana e do pensamento humano, que nós vemos na forma de músicas que pregam, né, músicas entre várias aspas, assim, né, imagine as aspas aí, né, músicas que têm como objetivo degradar a natureza humana, porque elas são desprovidas de qualquer harmonia, são desprovidas de qualquer elemento harmonizante, muito pelo contrário, são músicas que usam dissonância, né, que usam ruídos, baixas frequências, né? Alto volume com baixa frequência, com dissonância, com distorção, gerando realmente no plano astral, meus amigos, formas tão monstruosas que realmente não vale a pena nem comentar, porque as pessoas que se submetem nas suas casas, ou então em casas de espetáculo, ou em shows, a ouvirem esse tipo de música que vai ali para gerar toda essa distorção, toda essa desarmonia, isso equivale realmente à degradação mais baixa que vocês podem imaginar para o ser humano, porque essa música, inclusive, ela se torna hipnótica, né? E hipnos quer dizer sono, ou seja, essas pessoas ficam anestesiadas, narcotizadas, totalmente dopadas por essa distorção e começam a vestir roupa preta, porque preto é justamente a ausência de vibração, a ausência de frequências, né? Começam a ficar tão degradadas que elas mesmas não percebem que elas estão entrando num processo de degradação e destruição que só tem volta quando a pessoa substitui essa música por alguma coisa um pouco mais harmônica, né? Porque como nós dissemos, a música, ela é a alimentação das nossas emoções. Daí que nós temos que cuidar muito, devemos evitar, inclusive, ambientes extremamente ruidosos, né? Ou que tenham ruídos irritantes. Por exemplo, o Leadbeater descreve que, por exemplo, o latido dos cães, ele projeta no plano astral como se fossem setas, né? Flechas que penetram o nosso corpo astral e nos irritam profundamente. Dificilmente a pessoa fica diante de um latido de um cão ou de outros animais que fazem ruídos tão estridentes, né? Sem ficar perturbado, sem ficar irritado, né? Porque o som, ele representa ou uma harmonia ou uma desarmonia, né? Então nós temos que fazer uma opção, e se nós formos optar, meus amigos, optemos então pela harmonização, e se nós não quisermos ouvir os grandes mestres, pelo menos escolhamos uma música que tenha harmonia, que tenha sentimento e que não degrade a nossa natureza humana. Porque se o conhecimento esotérico serve para alguma coisa, é para nos auxiliar a evoluir. E a boa música, como essa que nós tentamos trazer aqui no acervo da Rádio Esotérica FM, nos ajuda a harmonizar, nos acalma, nos traz emoções sublimes, né? Quantas e tantas músicas que tem aqui nessa discoteca da Esotérica FM que pessoalmente me levam às lágrimas, né? Porque são músicas que nos tocam profundamente. Realmente as pessoas ficam mais calmas e até eu tenho certeza que muitos adormecem aí do outro lado do computador ouvindo aí as músicas que... principalmente a música da nova era que tenta trazer essas harmonias e um efeito secundário, né, da harmonização, e um efeito que é positivo em muitos casos é a pessoa ficar realmente tão relaxada que ela adormece, né? Ou seja, não é que essa música é um soporífero, é um, né, um calmante. Mas às vezes as pessoas estão tão deprimidas, estão tão cansadas e tão desconectadas que ao ouvir essas músicas, os seus chakras se entram em alinhamento, a pessoa baixa um pouco o seu metabolismo e a pessoa então tem a sonolência. Mas isso muitas vezes é positivo e é a nossa proposta aqui de nós termos músicas nessa rádio que auxilia aí na evolução de todos vocês, amigos. E espero que esse programa de hoje tenha sido interessante e vai se somar ao acervo de musicologia que nós temos lá na loja esotérica virtual em www.levir.com.br, que nós recomendamos a todos vocês, queridos e queridas amigas, e amigos que estão nos ouvindo nessa segunda-feira. Nós vamos chegando aqui ao final do programa Lux Esotérica. Muito agradecidos pela presença, a audiência de vocês, o prestígio, não só daqueles que estão ao vivo aqui comigo às 10 horas e 8 minutos da noite, mas também aqueles que vão nos ouvir em outros horários, as gravações do nosso programa. Agradecemos muitíssimo. Os programas estão sendo colocados na página da Loja Esotérica Virtual, aqui na Rádio Esotérica FM também. Então, agradecemos uma vez mais o prestígio de vocês e os convidamos para os próximos programas aqui Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica FM. Mas vamos já, na nossa tradição, encerrar esse trabalho pronunciando o mantra do ser interno, o mantra que nos põe em ressonância, em contato com o nosso ser interior, o nosso eu maior, o nosso eu interno, a nossa dimensão da alma, do nosso espírito. Pedimos a todos, se concentrem, procurem fechar os seus olhos, entrando em contato com o seu eu interno. Procuremos compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que a bênção dos mestres estejam sobre todos vocês, meus queridos amigos, ouvintes, e os convidamos para estarmos aqui juntos uma vez mais na próxima oportunidade aqui no programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos, um bom repouso e até a próxima oportunidade no próximo programa aqui da série Lux Esotérica na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Uma boa noite a todos.